Lição 17. Mousse de maracujá. Ingredientes: uma lata de creme de leite, meia xícara de suco de maracujá concentrado, raspas de chocolate meio amargo. Modo de fazer: peça para um adulto abrir as latas de creme de leite e de leite condensado. Despeje o conteúdo no liquidificador e junte o suco de maracujá. Bata por 3 minutos. Despeje a mistura em tacinhas. Deixe gelar por 6 horas ou mais. Enfeite com as raspas de chocolate e sirva como sobremesa. É preciso ler. Tocou para a saída. Em segundos, os corredores da escola encheram-se de alunos, de mochilas carregadas e passe na mão, correndo alvoroçados em direção ao portão. Terminara mais uma manhã de aulas e os estômagos reclamavam o almoço. O Pedro, a Anica e o Frederico encontraram-se à saída e ficaram à espera da guida, que começava a atrasar-se. Olha, ali vem ela! Exclamou a Anica, avistando a guida que vinha cabisbaixa, acompanhada de uma colega que parecia estar a consolá-la. Então, que cara é essa? Perguntou o Pedro. Foste para a rua outra vez na aula de história? Não me digas que ainda não conseguiste entender-te com aquela professora. Olha que eu acho-a... Não é nada disso, interrompeu-o a prima, ainda visivelmente aborrecida. Tive nega no ponto de matemática. Eu estava mesmo à espera. Que chatice! A tua mãe não vai achar graça nenhuma. Hoje tens sermão, disse a Anica, para quem uma situação daquelas era inimaginável. Deixa lá, guida, animou o Frederico. Para a próxima é melhor, com certeza. A gente vai tratar disso, está bem? A gente? Indagou o Pedro. A gente quem? Parece-me que me está a escapar qualquer coisa. Foi o Frederico que se ofereceu para me dar uma ajuda à matemática, explicou a guida. Espero bem que dê resultado, senão... Dá resultado, sim, senhora, tranquilizou-a o Frederico. E agora não penses mais nisso, que não serve de nada. Acompanharam-na até à paragem do elétrico e combinaram a hora da reunião do clube nessa tarde. Depois, a caminho de casa, a Anica comentou. O mal da guida é que não tem bases nenhumas. Tem passado sempre à tangente. Lê pouco, é raro fazer os trabalhos de casa, distrai-se por tudo e por nada, só liga ao desporto, tem a mania que vai ser atleta e julga que não precisa de estudar muito. Depois fica com aquela cara quando as coisas dão para o torto, como se não fosse de esperar que isso acontecesse. Tu não perdoas, hã? Irritou-se o Pedro. Estás convencida de que toda a gente tem de ser como tu, sempre agarrada aos livros. Mas olha que há outras coisas na vida. E isso de ser caça-notas não é nada saudável, Anica. Ainda apanhas um esgotamento nervoso. Eu? Caça-notas? Deves estar parvo. Eu não preciso de caçar coisa nenhuma, retorquiu a Anica em tom refilão. Eu estudo porque gosto de estudar, ouviste? Pode parecer estranho a algumas pessoas, mas é mesmo assim. E quanto a isso de eu andar sempre agarrada aos livros, convém que saibas que nem sempre são livros da escola, porque toda a gente sabe como eu adoro ler. Eu também gosto de ler, prosseguiu o Pedro. Pois, interrompeu a irmã, mas tu só lês livros que tenham a ver com história ou ciências, e isso não é brilhante. Então porquê? Queres explicar-me essa tua teoria? É muito simples. Se continuas nessa, nunca hás de ler os grandes escritores portugueses e estrangeiros. Ainda ontem, a minha professora de português disse que os jovens liam pouco e quase só banda desenhada. E isso é muito mau. É melhor do que nada, comentou o Frederico, que também não lia muito. Era um apaixonado pela geografia e às vezes passava horas a consultar atlas e a folhear livros ilustrados sobre várias regiões do globo. Está bem, mas quem não lê terá sempre maiores dificuldades na escrita. Geralmente, as pessoas que dão muitos erros são as que leem menos. Se já tivessem visto certas palavras escritas, não dariam erros de ortografia. Bem, deixemo-nos de filosofias, impacientou-se o Pedro. Vamos, mas é almoçar, que já são horas. Despediram-se do Frederico e entraram em casa.